A mulher branca, ela prefere namorar um mendigo praticamente do que ter respeito por um cara ocidentalizado, um cara não só branco, mas pele clara ou cara trabalhador, né? Isso a gente vê, né? Muito. No Brasil a gente viu, por exemplo, tem aquela Simone, cantora, acho que vou botar foto aí. Ela teve uma filha com um ex-presidiário. Essas mulheres, cara, presta atenção, mulher ocidental, ela odeia o homem ocidentalizado, o homem branco, como você queira chamar. A mulher, ela tem nojo, ela prefere deitar com um bandido do que ter respeito por um homem ocidentalizado. Sempre tem um cara que vai ouvir um áudio desse e vai falar: ah, esse cara aí se ferrou na mão de mulher branca. Não, porque eu fui muito esperto, cara. Sempre eu percebia isso. Ou você se relaciona com puta, ou você come amiga de trabalho, de escola, mas tu não pode assumir relacionamento. Porque isso é claro como a água. Toda mulher branca no mundo ocidental é puta. E odeia você, homem. Honrado, homem da cidade. Você vê, os homens ficam assim: ai, por que as feministas não reclamam do islâmico? Que não sei o quê, que estrufa a garota de 12 anos, que obriga a não deixa a mulher dirigir. Porque lá eles não são homens ocidentalizados. São muitas vezes árabes, são caras que não são da cultura ocidental. Então elas não estão nem aí. Elas odeiam de verdade o homem branco, o homem ocidentalizado, né? Tu vê aqui até próprio no Ocidente, como eu falei, o caso da mulher que da Simone, que deu deu e teve uma filha com um presidiário. Também tem aquela atriz de Chiquititas, né? Que é feia também, meio feinha pra caramba. Que namorava aquele Tiaguinho do pagode. Todo mundo sabia que aquele cara era um galinha. Comia, pegava várias mulheres. A mulher branca, ela prefere ser corna, desde que não seja um cara branco. A mulher ocidentalizada odeia você. Ela aceita ser feita de gato e sapato na mão de um cara que não seja que nem você. Porque ela sente atração por isso. Então, eu sempre, desde pequeno, reparei isso. Então, nunca, nunca autorizei uma mulher branca a destruir minha vida, né? Claro, você pode comer também. Você pode comer mulher branca. Você pode comer puta. Você pode comer amiga de trabalho. Agora, assumir relacionamento com mulher branca só se você for bem idiota. Então, se um dia você for: ah, eu quero ter um filho. Eu odeio filho. Eu não tenho nem, não tô nem aí pra filho. Mas se um dia tu quiser ter um filho, pelo amor de Deus, não faça filho numa mulher branca. Não deixa a genética dela, da mulher branca, e os privilégios dela sejam perpetuados pela nossa espécie, né? Porque mulher branca só faz merda. Mulher branca que tá por trás de todos esses movimentos LGTV, movimento de trans com filho. Toda vez, vocês podem ver Fátima Bernardi, aquele encontro, esses programas de ultra-esquerdistas, né? Sempre é uma mulher branca defendendo pautas absurdas. De zoofilia, de transar com cachorro, até transformar o filho dela em Suzy. Tu não vê muito isso na mulher negra. É a mulher branca que gosta dessas merda. E vocês podem reparar nessas manifestações pelo aborto sem restrição, as líderes são sempre quem? Mulheres brancas, né? Manifestação LGTV, né? São Paulo, né? 90% ali é mulher branca. A maioria das mulheres brancas votam em partidos que odeiam você, né? Em políticos loucos, em políticos muitas vezes ideologias extremistas, como comunismo, socialismo e exacerbado. Na Venezuela também são a maioria dos que votam no partido de lá. É só você ver. Quanto mais o político dá auxílio, mais ele tem voto de mulher. Branca, principalmente. E como o próprio Erwin Kruger diz, né? Procurem o canal do Erwin Kruger, ele fala que a mulher branca, ela ferra até a mulher negra, né? Porque, como eu falei, a mulher branca, muitas vezes, ela é a famosa patricinha. Tem uma mãe, tem um pai, que boomer, né? Velho, de 60 anos, que socorre ela, passa a mão na cabeça dela. A mulher negra, não. Mulher negra e parda não tem isso. É por isso que tu repara que a mulher negra e parda geralmente é mais prendada, como chamam, né? Sabe cozinhar, trabalha desde os 15, 16 anos, né? Porque ela não teve um pai para paparicar ela. E também porque a sociedade, né? Apesar da sociedade passar pano na cabeça da mulher, né? Tu vê a mulher até cometendo crime e não sendo presa, como a gente vê no Brasil. A maioria das mulheres negras e pardas, elas não têm isso. Ela não tem um pai para passar pano, nem a sociedade trata elas como princesinhas, né? Isso é um fato, né? A princesa é sempre tratada como mulher branca, porque é assim, né? A mulher branca sempre foi tratada como princesa. Já a mulher negra, ela não, ou parda, ela não tem isso. Até se tiver uma mulher negra me ouvindo aí em parda, ela vai saber disso. Se ela ficar com essas ideologias que muitas dessas feministas brancas, né, a maioria delas, tem, de: ah, eu não preciso de ninguém para nada, eu sou independente, não sei, ela vai se lascar, porque ela não tem um pai para salvar ela, né? A mulher parda, geralmente, ela sabe cozinhar. Ela gosta de fazer coisas de mulher, né? E ela cresceu sem dinheiro também. A mulher branca, ela geralmente, todo mundo vê, né? A mulher branca que tem um pai boomer, o pai paga tudo. Trata como princesa. Já vi casos de, tem um filho homem e uma filha mulher branca. O cara só paga os colégios particulares para a mulher branca, porque para a filha branca. Porque é para ter mais segurança na cabeça do otário, do velho boomer, né, de 60 anos. Eu acho que a filha dele não é dadadeira, né? Eu já estudei escola particular, o que mais tem em escola particular é Patricinha Vagabunda. Né? Inclusive eu já comi umas também. Beatriz, o nome de uma. O pai achava que estava fazendo melhor, né? Então a mulher branca ela tem isso, a mulher negra não. Então, por isso que eu falo, pessoal, a raiz de todos os problemas da sociedade ocidental é a mulher branca. Isso tu não tenha dúvida. Toda vez que tu vê uma merda escrota de ideologia, saiba que tem uma mulher branca por trás. Seja a mulher querendo transformar o filho homem em Suzy, se é que você me entende. Mulher branca adora ferrar o homem branco. Como eu falei lá do caso das feministas que não falam nada contra a cultura islâmica, contra a cultura da África, né? Por quê? Porque lá não tem homem branco, não tem homem ocidental. Então elas não querem ferrar eles, não querem criticar eles. Então a mulher branca ela é um dos maiores, se não o maior problema do homem ocidental. Então mulher branca ela tem que ser travada no ocidente. Outro dia eu estava vendo, né, um podcast daquela Sônia Gaga de Pânico, né? É uma mulher negra, parda, né? Ela falou que nunca pediu pensão alimentícia para o pai dela porque ela queria, não queria depender do homem. Ela sim é independente. Agora, tu acha que uma mulher branca vai abrir mão do pensão alimentícia? Tu acha que a mulher branca vai abrir mão de meter você na cadeia se tu fizer um filho dela? Nem a mulher negra hoje em dia, mas a mulher negra ela não tinha essas coisas. Agora, a mulher branca ela adora privilégio. Ela adora se fingir de vítima. Então, essa verdade que mulher branca patrocina tudo que é merda, tudo que é movimento escroto, odeia o ocidente, passa pano pra muçulmano porque ele não é branco, porque ele não é ocidentalizado, é um conteúdo que tu não vê no YouTube. No YouTube você vê, por exemplo, outro dia eu tava no YouTube e eu vi aquele David Jones, aquele Cross, né? Aqueles caras youtubers famosos. Os caras tiveram filho, cara. Tu vê que eles estão totalmente destoando dos homens, totalmente contrário aos homens hoje em dia, até no Brasil. Que tá caindo, graças a Deus, a natalidade no Brasil. Menos escravos para esse sistema, né? Menos filhos para trabalhar, para sustentar esse sistema, né? De privilégio para mulher branca. E eles tiveram filhos e estão falando, ai, não sei o quê. Obviamente tiveram filhos com mulheres brancas, né? Mal sabe o problema que eles vão ter na vida, né? Ah, mas eles são ricos. Tu não sabe de manhã, né? Eu tava tendo uma reportagem recentemente de que teria uma explosão solar e poderia afetar a internet. Se um dia tem alguma coisa que afeta a internet, bicho, esses caras aí como David Jones, Cross, isso aí vão tudo passar fome. Vão tudo ter que pegar enxada pra tirar areia de frente de casa. Porque se precisar pagar pensão, tá fudido, né? Sem internet, né? Ou até com internet, porque muitas vezes os caras esquecem assim, ah, o cara é rico, o cara pode ter filho. Amigo, pensão alimentícia de rico também é cara. É baseado no quanto o cara ganha. Se o cara ganha, por exemplo, 100 mil reais por mês, ele não vai pagar mil reais de pensão. Ele vai pagar uns 15, 20 mil, como você viu no caso do mendigo também, do pânico. O cara pagava 20 mil, acho 25 mil de pensão. Então esses caras, eles vão ser depenados. Muito por quê? Muito porque tiveram filhos, né? Segundo, porque tiveram filhos com mulheres brancas. E claro, o cara idiota que tem filhos hoje em dia, ele não entende que ele não tem liberdade. Eu já falei, por exemplo, que por eu não ter filhos, eu posso mandar meu chefe tomar naquele lugar. Mandar merda, já me pedir demissão de emprego. Por quê? Porque eu não tenho filhos, cara. Eu não tenho ninguém dependendo de mim, não tenho que pagar plano de saúde de ninguém, não tenho que pagar comida pra ninguém, tá entendendo? Não botei a genética vagabunda de mulher branca pra frente, tá entendendo? Não vou deixar. Imagina, tu mete e sai uma mulher branca cheia de privilégios também, uma filha. Tu tá estragando a sociedade, cara. A mulher branca, ela nunca pode ser recompensada com filhos porque ela adora privilégio. Ela adora se fingir de vítima. Bota mais uma vítima na sociedade, supostamente vítima, né? Recentemente teve até um youtuber aí, um influencer, né? Que descobriu traição da... Eu não vou citar o nome dele porque é irrelevante. Mas ele... A mulher mandava o amante nas conversas comer abacaxi pro esperma, pra você que não sabe, ficar doce pra ela mamar o pau dele. Do amante, ele descobriu isso, virou chacota na internet. É isso que dá ter relacionamento com mulher branca, né? É isso que dá você querer privilegiar a mulher branca, né? Ainda bem que nunca aconteceu isso comigo, como eu falei, porque eu sempre fui muito esperto, né? Nunca assumi relacionamento sério com mulher branca. Agora, o cara que tem relacionamento sério com mulher branca, ele vai passar por isso. Se tiver filho, vai ser pensão, vai ser preso, tá entendendo? Mulher negra também, parda também, mas a mulher branca, ela que começa com essas coisas. Ela que patrocina tudo que é de ruim no mundo ocidental. E pra deixar bem claro, você tem que entender isso. Se tu tiver sem camisinha e uma mulher branca estiver dando mole, e você saber que grande chance você engravidar uma mulher branca, prefira comer o cu de viado. Pelo menos no viado tu não vai engravidar, tu não vai ter pensão limite, isso não vai ter porra nenhuma, né? Nenhuma, nem vai passar a genética da mulher branca pra frente, né? Privilégios da lei da mulher branca, né? Mulher branca, pessoal, ao contrário do que a cultura brasileira diz, é só pra comer e foda-se, e sair de perto, né? Porque a gente tem isso, né? A mulher branca é pra ter filho, a mulher negra é pra comer. É o contrário, amigo, né? Se você um dia quiser ter filho, eu sou totalmente contrário. Eu falo outra coisa pra você, né? Se um dia tu for querer ter filho, pelo menos não tenha filho com uma branquela cheia de privilégios, uma patricinha, porque ela vai te enfuder a vida. Todos os conhecidos meus que pagam pensão foram traídos, foi por mulher branca. Mulher branca, ela sabe que ela pode ser vagabunda. Ela é um ser que já, ela tem todos os privilégios do mundo ocidental. Então é muito arriscado você ter qualquer coisa séria com mulher branca, porque ela gosta de privilégio. A mulher negra não. Tu vê que a maioria das mulheres negras no Brasil, pardas, elas têm que trabalhar desde cedo. Então ela para com essa frescura. Não estou garantindo a vocês que vocês não vão se ferrar na mão de mulher preta ou parda, né? Mas a mulher branca, ela tem muito privilégio. Então eu falo isso com toda tranquilidade. Tu tá com pau duro, tá sem camisinha, entre comer uma buceta da mulher branca e comer um cu de um homossexual, como o cu do homossexual. Pelo menos tu não tá dando um filho pra ela, né? Porque é muito arriscado, pessoal. Como eu disse, todos os meus conhecidos meus que se fuderam com divórcio, pensão, traição, foi por conta de mulher branca. Porque mulher branca é vadia de natureza, tá na genética da mulher branca. Ela pode ser vadia, ela é incentivada pra ser vadia porque ela tem privilégios, né? Desde o pai, desde pequena, mimando, quanto a mãe também mimando ela, porque ela é branca. Então fuja de coisa com mulher branca. Mulher branca é a desgraça do mundo ocidental.